Oi, Salvador, boa noite. Stand 3152-310 Maceió para cópia. 3152, eu tenho aqui o 330 Maceió, copia? Negativo. Bom, pode ser, vai. 330, pode ser. Então, sem problemas, eu recordendo lá, ok? Aguarde só um minutinho. Tá ok, então. É 310 que o senhor pediu, não é? Isso, 3310. Ok. Pronto, já está pronto, o TAN 3858 autorizado a linha de decolada 10, vento 090 graus, 8 nós, QNH 10 no 3. Autorizado a decolagem da 10, TAN 3258. O TAN 3152, autorizado para Maceió, nível 310, pela Upper Whisky 58, até Orago, após direto. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5571, controle 198, Cotes. Autorizado Maceió 310, via Upper Whisky 58 até Orago, após DCT, decola da 10, curva esquerda após Puca, Caju, transponder 5578, controle 198. Correto, eu paro, puxa acionamento, TAN 3152, no portão 9. 3152. Rodou, TAN 3178. 3178, complete a aproximação, guarde pista livre, tem um airbus da companhia iniciando a rolagem agora. Guardando, pista livre, 3178. Rio 5972. Rio 5972, boa noite. O destino é o Galeão 320, copia? Copia. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível de voo 320, pela Upper Whisky, perdão, Upper November 857 até o VOR Seguro, após Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da 10, inicialmente na Dael, após direto pelas posições Leda e Bidévia, curva é a direita, transponder é 5023, controle 1980, Cotes. 320, autorizou Galeão, decola da 10, curva direita Dael, Leda, Bidévia, Upper November 857 até Segura, Upper Zulu no meio até Grupo, Upper Zulu no 4 até Toquinho, 5023 é o controle 1980, corrigindo. 5023 é o código, 1980 é o controle. Rio 5972. Correto, confirmando o nível 320, chamo para o push na frequência da torre 186, Rio 5972. Push da torre, o Rio 5972. Obrigado, bom serviço. Boa noite, obrigado. Ele está 3858, boa noite. 3858, este é o controle Salvador. Meu cordial, está em contato radar, altitude 1700. Vemo, está com água para transplante, solicita da presente para o direto de fronte. Façamos o seguinte, quando você iniciar a curva esquerda, pare no rumo de Abucu. Ok, Abucu, está 3858, obrigado. Oceano 313, em aproximação para pouso, vão checar o trem, chama a torre, 1186. checando. Xené 63. Contact do Xené 6201, 98 a bordo. Estamos com 3 horas e 40 de autonomia, alterna o Guarulhos. Livre táxi, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, o Oxa 6201. Índia e Alfa, porta pronto, 6201. Puxa, pega acionamento, Oxa 6310, 01. Aguarde para o puxa acionamento. Escuta. Se for por causa do 6201, 6201 sai de passagem, então. É que a chuva vai ficar aguardando atrás dele, ok? Sem problema. Ok, então o Xané 6310 está livre posicionamento, chama para o táxi. Livre posicionamento, chama para o táxi. Flutuou 3178 no solo aos 19, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mantendo 23, 1 5-0, 313, boa noite, avistado, livre pouso na 10, QNH 1013, e o vento é 100 graus, uma dúzia de nós. Gente, livre pouso 90, Xené 6303. Xené 6310, eu vou pedir para que o senhor aguarde o instante para iniciar o push, para liberar o ingresso do tanque, acabou de pousar, ok? Por gentileza, amigão, falta um homem do Kinger aqui para remover, está tudo pronto aqui, ele vai manter a posição. Ok, o Xené 6201, agradeço a gentileza, mas pode prosseguir o táxi aí com o número 1 no ponto de espera, chame para a decolagem. 6201, segue o táxi, portão 3178, ingresso Juliette, portão 07. É 201 após a aeronave da companhia na curta, linha mantém 10. Na curta, linha mantém 10. 6310, está autorizado seu push, eu vou checar com a infraero aqui a posição do balizador aí, do operador do Finger. Ciente, reporte para o táxi, QNH no 0 ou no 3? Poxa, né, 63 no 3, no solo aos 2-2, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette, mantém 63 no 3. Poxa, né, 6201, tá livre, decolagem da 10, o vento é 100 graus, uma dezena de nós. Decolagem da 10062. Poxa, 6202, 01 vai guardar, firme e aguardar. Ok, ciente, reporte para iniciar então. Ciente, uma centena com 10 nós, autorizado. Chané 6201 no decolou de Salvador aos 24, controle 198, bom voo e boa noite. 198 graus, boa noite, 6201. Próximo da Tietchan. Sou vai observar a nave da companhia que deve iniciar o táxi no setor em instantes, após ingresso via Juliette para o portão 01. Dando a nave da companhia após o táxi, ingresso para o 01, no Chané 6301. Guardião 07, é o controle Salvador. Prossiga, Capitão Guardião. Quatro, 4321, este é o controle Salvador, Guardião 07, como está ouvindo? O Oceano 6201. Prossiga, senhor, é o Guardião, confirme? É o Guardião 07, ele pode prosseguir com a mensagem que eu estou ouvindo, por gentileza, aponte. Ponte, Guardião 07, escuta o Oceano 6201. Guardião 07 está decolado de Ondina para Salvador com 06 a bordo, livrou 110 e volta para o Travelo Pestana, que já leva o litoral agora. O motor de copiou o Guardião 07? Copiei sim, capitão, muito grato pela informação. O Guardião 07, o controle de paciente, está ok? Ele está copiando, senhores. A gente está passando o controle também, obrigado, bom voo para vocês. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, Web 5716. Web 5716, este é o controle Salvador, meu cordial. Nenhuma espera prevista. Ajuste 1013, direto Tuna 2000 para o ILS, câmbio. Direto Tuna para o ILS, obrigado. 10, pronto. 6310, autorizada a linha de decolada 10, o vento é de 100 graus, uma dúzia de nós. Luciano 6201, Salvador. Sossiga, 6201. Facilita se voar direto o bridge? Como sempre agradece, voando bridge 6201. Positivo. Guardião 07, controle Salvador. Não foi escuta. Chame agora a torre de comando em 1186, dúzia, câmbio. 1186. Salvador, uma boa noite, é o Guardião 07. Guardião 07, boa noite. Aproxima direto para o Pátio 4, confio. 07 está passando através de Pituaçu, a intenção é aéreo, pátio de autoridade. Ok, então vou prosseguir mantendo a linha do litoral, reportar sobre o farol de Itapuã. Sim, aqui eu reportará sobre o farol 07. Oceané 6310, decolou os 30, controle 198, bom voo, boa noite. 198, grato, bom trabalho. Controle, boa noite, Oceané 6310. Boa noite. 10, controle Salvador, está em contato radar. 6310. Autorizado para Fortaleza, nível 370 pela Rampers 119. Decola da 10, curva à esquerda, subida a Momba, transição frote, transponder 5573, controle 198, cotejo. Está livre aproximar direto para o pátio de autoridades, reporte cruzando sobre a torre de controle. Livre aproximação, reportará sobre a torre de controle, Guardião 07. 4 confirmando, 5573 no transponder, 198 ao controle, ok? Positivo, 5573 no transponder, 198, voo 604. A informação é a Alfa, chame para o posicionamento na torre 186. Positivo, paciente da Alfa, reportará 186. Sorriso 5972, 320, Guarulhos, o POB 04. 04 Guarulhos e 320, tá ok, livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado no 013, chama pronto para a decolagem. Índia Alfa, chamará pronto, Rio 5972. Salvador, TAN 3152, puxa estacionamento, portão 9. Autorizado, chame táxi 3152. Autorizado, chamará 3152. Para o Romeu Fox 018. Grato, tá ótimo. Romeu Fox 018-6310. Aviso logo ao Guardião 07. Afirmativo, tô visual. A gente vai prosseguir direto aí pra entrada do pátio militar, se autorizar. Pátio militar ou pátio de autoridades? Confirme. Opa, pátio de autoridade. Ok, está autorizado prosseguir direto então aqui para a interseção que dá acesso ao pátio de autoridades. O vento é 090 graus com 8 nós, QNH 1013. Reporte no solo controlado, Guardião 07. Gente, obrigado. 1201, chame Recife 1251. 1251, agradece a coordenação 62, né? Boa. Web 716, livre LF. Obrigado, informará. Rio 5972, aproximando ponte espera 10, pronto. Mantenha ponte espera Rio 5972. Manterá o ponte espera Rio. Alô, boa noite, espera no tá prosseguindo aqui a frente do Rio, direto ao pátio. Tô ciente, o Rio tá aguardando o seu cruzamento aí pra ingressar na pista. Rio 5972 agora tá livre a alinhar e manter a 10. Alinha e mantém a 10, Rio 5972. 18.6 para a cópia. Valeu, 18 para a cópia. Guardião 07 no solo, confirma. Relativo, solo controlado. No solo, os 35, frequência livre, chame para o táxi. E o 5972 está livre de decolagem da 10, vento é 090 graus, uma dezena de nós. A livre decolagem da 10, e o 5972. 2581, copia. 02581, autorizado para Brasília, nível 380 pela APA Zulu 17. Decola da 10, curva direita, subida gole, transição UFITO, transponder é 5014, controle 198, cotejo. Autorizado Brasília, nível 380, APA Zulu 17. Decola pista 10, curva direita, gole UFITO, transponder 5014 e o controle 198. Correto, chama para o posicionamento Rio 59, ou perdão, Força Aérea 2581. O Rio 5972 decolou de Salvador aos 36, controle 198, bom voo e boa noite. 98, grato, uma boa noite. E o 5972. Controle de Salvador, uma boa noite. E o 5972. E o 5972, controle Salvador. É, cruzando 1.600 pés no perfil da Elm. É, positivo, contato radar estabelecido, após 2.000, gire à direita e Rui Leda. Após 2.000, direita, direto Leda, 5972, muito grato. Oceano 310, chame Recife 12545. 12545, grato coordenação, bom trabalho. Boa! Web 716, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, Web 716. 1856, boa noite, obrigado aí pelo apoio. Boa. Boa noite. Web 5716, batida travada da 10. Web 5716, boa noite, tá livre pouso na 10, o vento é 1 no 0 graus, uma dezena de nós, que negar no 0 ou no 3. Eu pouso, é 57 no meio. Vamos encontrar uma salva aí, tem 1.9, deve ser uma hora 2. Boa noite, são 3258. Fica na escuta. Vamos voar direto, Bidev. Vamos sim, muito obrigado. Percebe aí, zona 52 1978, 2 horas e 15, alternando Salvador para o Pax. 158, a borda é isso? 178. 178, ok, livre o táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, 3152. Juliette Alfa, chama lá, 3152. Salvador, 9908, aguarde um instante para cópia. Coelho, está interditado a Alfa Inter Juliette ainda, não é? Afirmativo, vai prosseguir via Índia e Alfa, ok? Para o ponto de espera. Ah, tá ok então. O senhor falou Juliette e Alfa. Então, Índia e Alfa. Perdão, Índia e Alfa, isso mesmo. Alfa, ali mantém, então, 3152. Ali mantém, 190, tá 3152. Web 5716, no solo aos 41, libera a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, 57 no meio, obrigado. Total 9908 na escuta para cópia. Para cópia. 9908, autorizado nível de voo 320 para Guarulhos, a rota é direto Crati, após Grufe, após Moga, após Faite, após Dotiba, Madan, Belo Horizonte, Trivi, Upper Whisky 58, Poços de Caldas. Decola 10 com curva direita, subida da El inicialmente, após direto para Leda e Crati. Transponder é 5032, controle 1980, Cotejo.